Seção 29 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2023. Seção 29, capítulo 29. Dos 3 dias e noites subsequentes, só posso lembrar algumas sensações, pouquíssimos pensamentos, ação nenhuma. Sabia que estava em um quarto pequeno, em uma cama estreita. A esta cama estava como que grudada, sem movimento, uma pedra. Arrancar-me dali talvez tivesse sido minha morte. O decorrer das horas da manhã até à noite não me fazia impressão. Notava, porém, quando alguém entrava e saía, quem era e entendia o que se dizia ao pé da cabeceira. Mas era-me impossível responder e até abrir os lábios ou mover os membros. Joana era a visita mais assídua. Suas entradas incomodavam-me, por ter eu um vago pressentimento de que ela me desejava longe dali. Diana e Maria apareciam uma ou duas vezes por dia. Costumavam murmurar frases como estas. Fizemos bem em recebê-la. Tens razão. Aliás, tê-la íamos achado morta pela manhã, diante da porta. Quisera saber o que terá sofrido. Deve ter boa educação, a julgar pela maneira de falar. E o assento puro, e a roupa, embora enlameada, é pouco servida e fina. Mais do que tudo, confortava-me o nunca proferirem, nem sequer uma sílaba, de arrependimento por me terem hospedado, nem de suspeita ou aversão. O senhor João veio só uma vez. Olhou-me e declarou que minha letargia era a reação contra a fadiga excessiva e prolongada, que não precisava de médico por não haver doença, e que a convalescência seria rápida uma vez encaminhada. Proferiu este parecer em poucas palavras, em voz baixa e calma. Depois acrescentou, no tom de um homem pouco expansivo. A fisionomia é bastante individual, sem um traço, quer de vulgaridade, quer de degradação. Muito pelo contrário, respondeu Diana. A falar a verdade, meu coração até se enternece pela desgraçadinha. Espero que a possamos amparar, ficando ela conosco. Isso me parece impossível. Verás que é uma senhorita que, por causa de qualquer desavença com os seus, imprudentemente fugiu. Se ela não se mostrar teimosa, será talvez fácil restituí-la aos seus. Contemplou-me breves instantes e concluiu. Tem traços de energia e de bom entendimento, mas não é bonita. Será por estar tão doente? Sã ou doente, formosa nunca será. No terceiro dia achei-me melhor. No quarto podia falar, mexer-me e assentar-me na cama. Comi o mingau e os biscoitos com apetite e sem sinal de febre. A impressão de força e vida seduziu-me a me levantar. Eis que em uma cadeira ao pé da cama estava minha roupa, limpinha e enxuta. Vi o lavatório provido de todo o necessário. Custei vestir-me, é verdade, e vi-me forçada a fazer várias pausas, mas afinal saí-me bem. De tão definhada, nem enchi o vestido, de maneira que tive de cobrir o pescoço com xale. Tendo assim aparência decente e respeitável, arrastei-me bem pegada ao corrimão, escada abaixo, até o corredor estreito, e dali à cozinha. Enchia o ar a fragrância de pão fresco e o calor de um fogo generoso. Joana cozia pão. Ela tinha sido fria e inacessível a princípio, mas pouco a pouco começara a abrandar, e agora, vendo-me entrar limpa e bem vestida, até me sorriu. — Ora! — A senhorita se levantou? Já se acha melhor? Querendo, pode assentar-se em minha cadeira, ali, sobre a pedra do lar. Aceitei, agradecida. Enquanto ela continuava seus trabalhos algo atarentada, lançava-me de vez em quando um olhar de soslaio e, tirando alguns pães do forno, dirigiu-me bruscamente a seguinte pergunta. Você andava a pedir esmolas antes de vir cá? Por um momento fiquei indignada, lembrando-me, porém, de que não tinha direito de me alterar, pois viera de fato como pedinte, respondi com calma, mas ao mesmo tempo com firmeza perceptível. A senhora engana-se. Sou tão mendiga como a senhora ou as senhoritas da casa. Depois de uma pausa, prosseguiu. Não percebo bem, mas aparentemente você não tem casa nem dinheiro. A falta de dinheiro não basta para fazer mendigos, como a senhora infere. Você tem estudos? Sim, bastantes. Esteve em algum colégio? 8 anos. Arregalou os olhos. Você não pode ganhar a vida e manter-se? Tenho me mantido e confio que tornarei a manter-me. O que vai fazer com aquelas groselhas? Devem servir para pastéis. De cá, vou limpá-las. Não, não quero que trabalhe. Mas devo ocupar-me com alguma coisa, deixe-me limpá-las. Consentiu e até me trouxe uma toalha limpa para não sujar a saia. Você não está acostumada a trabalhos de criada. Vejo o de suas mãos, observou. Talvez seja costureira. Engana-se mais uma vez, mas não queira saber o que sou e diga-me o nome desta casa. Alguns a chamam Casa do Pântano, outros Casa da Charneca. E o cavalheiro que mora aqui, chama-se Senhor João? Não, ele não mora aqui, só vem de vez em quando. A casa dele fica na paróquia de Morton. A vila distante daqui algumas milhas? É. E que é ele? É pároco. Lembrei-me da resposta da criada quando pedi para ver o cura. Então esta é a residência do pai do Senhor João? Acertou. Aqui viveram o velho Senhor Rivers e o pai dele e o avô e o bisavô. E as meninas chamam-se Diana e Maria e perderam o pai? Exatamente. Morreu de uma apoplexia faz 3 semanas. A mãe faleceu anos atrás. A senhora está há muito tempo na família? Há 30 anos. Criei os filhos, todos 3. O que é prova de que deve ter sido criada honrada e fiel. Digo-lhe isto apesar de se ter esquecido a ponto de me chamar mendiga. Tornou a olhar-me admirada. Julgo que me enganei redondamente a seu respeito. Mas há tanto impostor a andar pelas casas. Queira desculpar-me. E, continuei severamente, queria mandar-me embora em uma noite em que nem se devia afugentar um cachorro. Tem razão. Fui dura. Entretanto, que podia a gente fazer? Primeiro que em mim, pensei nas meninas, que não tem ninguém para cuidar delas. Precisa-se ter os olhos abertos. Calei-me por alguns minutos. A senhorita não me deve julgar com tanta severidade, observou ainda. Mas não posso deixar de ter impressão menos favorável da senhora. E digo-lhe por quê. Não é tanto por me ter recusado o abrigo ou considerado como impostora, mas por me ter lançado em rosto o não ter dinheiro nem casa, como se isto fosse um crime. Sabe que a melhor gente deste mundo tem passado sempre sem possuir nada, e como cristã não devia considerar a pobreza um crime. A senhorita tem razão, e o senhor João diz-me o mesmo, e já mudei de opinião a seu respeito. Pois parece-me mesmo uma criaturinha bem decente. Está bem, perdoe-lhe. Dê-me a mão. Pôs a mão calosa e salpicada de farinha na minha, sorriu-me de coração e desde aquele momento éramos amigas. Joana, enquanto continuávamos os nossos trabalhos, contava-me a história da família Rivers. O Sr. Rivers tinha perdido há poucos anos quantia considerável, e por isso as filhas deviam preparar-se para ganhar a vida como governantes. Viviam quase sempre longe da casa, a qual tinham voltado só por causa da morte do pai. Elas preferiam esta Casa da Charneca a Londres e a todas as demais grandes cidades onde haviam passado, e era impossível achar família mais unida e pacífica do que esta. Perguntei onde as senhoritas e o irmão delas estavam. Deram um passeio a Morton, mas estarão de volta dentro de 30 minutos, para o chá. Tinha razão, Dentro do prazo indicado, entraram pela porta da cozinha. O senhor João, vendo-me, fez uma mesura e passou adiante. As senhoritas pararam. Maria, com poucas palavras amigáveis, exprimiu seu prazer por ver-me levantada. Diana pegou-me na mão e sacudiu a cabeça. A senhorita devia esperar licença para descer. Ainda está muito pálida e tão magrinha. Pobre criança, pobre menina. A voz de Diana afinava com meu ouvido como o arrulho de uma pomba. Deliciava-me o brilho mavioso de seus olhos, o encanto de seu rosto. Também Maria tinha expressão inteligente e feições bonitas, mas suas maneiras eram, apesar de gentis, mais distanciadas. Diana continuou. E que faz neste lugar? Maria e eu trabalhamos às vezes na cozinha, sim, porque em casa gostamos de liberdade. A senhorita, porém, deve ir para a sala. Mas sinto-me muito bem aqui. Não pode ser, com Joana numa azáfama tão grande. E o fogo tão quente, observou Maria. E com suave violência, levaram-me para a sala, onde me fizeram sentar no sofá, enquanto mudavam de roupa e preparavam o chá. A sala era bastante pequena. Não havia nela nenhum ornamento supérfluo, nenhum móvel moderno, a não ser duas caixas de costura e uma escrivaninha para as senhoras. Tudo, incluindo o tapete e as cortinas, parecia muito servido, mas bem conservado. Além de mim, estava no quarto o senhor João, imóvel como os quadros na parede, fitando atentamente a página que lia e fechando os lábios como a sete selos. Era fácil examiná-lo. Moço, talvez entre os 28 e 30 anos, alto, esbelto, o rosto tipo grego, muito puro, de nariz direito, boca e queixo atenienses. Será raro que um rosto inglês se aproxime tanto do modelo antigo. Tivera razão em desaprovar a irregularidade de meus traços. Todavia, a expressão geral não era de um natural gentil, condescendente ou mesmo plácido. Certas linhas do nariz, da boca, da fonte, indicavam elementos irrequietos ou duros ou ambiciosos. Não me dirigiu a palavra, até nem o olhar, enquanto suas irmãs não voltaram. Diana, entrando e saindo para aprontar o chá, trouxe-me um pequeno bolo cozido sobre a estufa. — Como é isto já? — disse-me ela. — Deve estar com fome. Joana disse que desde o almoço não lhe deu nada, afora o mingau. Não recusei, pois meu apetite estava aguçado. Então o Sr. Rivers fechou o livro e, assentando-se à mesa, fitou-me, de frente, com seus olhos azuis. Havia naquele olhar uma sem cerimônia e calma escrutadora que me mostrava claramente não ter sido desconfiança, mas intenção premeditada que eu tinha afastado da estranha. — A senhorita está com fome? Conformando-me com sua alhana brevidade, respondi. — Sim, senhor. — Foi bom que a febre a obrigasse à dieta destes 3 dias. Agora pode comer, mas sempre com moderação. Espero que me não hei de sustentar muito tempo à sua custa, senhor. Foi minha resposta pouco delicada. Pois não, replicou ele imperturbado. Depois de nos ter indicado a residência dos seus, podemos escrever-lhes e restituí-la à sua casa. Isso, para dizê-lo francamente, não está em meu poder, sendo que não tenho absolutamente nenhuma casa nem amigos. Os três olharam-se, não desconfiados, mas com muita curiosidade. Ao menos as senhoritas. Os olhos do Sr. João, embora muito claros, eram bem dificultosos de sondar. Prosseguiu. A senhorita quer dizer que está completamente isolada de toda e qualquer relação? Tal e qual. Nenhum laço me prende a nenhuma criatura viva, nenhum título me abre a porta de qualquer casa na Inglaterra. Situação muito estranha, considerando sua idade. Vi como seu olhar examinava minhas mãos que pusera por cima da mesa. Suas palavras logo me explicaram o que queria saber. Já foi casada ou é solteira? Diana riu-se. Ora, João, ela não tem mais que 17 para 18 anos. Tenho quase 19, mas não sou casada, não, senhor. Senti um rubor como de fogo subir-me ao rosto, porque a alusão ao casamento despertou em mim recordações amargas e violentas. Todos viram meu embaraço e minha emoção. Diana e Maria aliviaram-me, tirando suas vistas de meu rosto cor de carmesim. Mas o irmão, mais frio e severo, continuou a fitar-me até a vexação me espremer as lágrimas e banir a cor das faces. Onde é que a senhorita residiu ultimamente? Indagou. O irmão é curioso demais, murmurou Maria. Ele, porém, inclinou-se sobre a mesa e, com outro olhar firme e inquisitorial, exigiu uma resposta. O nome do lugar onde estive e das pessoas com quem vivi é meu segredo. Segredo que a senhorita tem absoluto direito de guardar para com João e para com qualquer outro questionador importuno, concordou Diana. Entretanto, se não sei nada a respeito de sua pessoa e história, não a posso ajudar, retrucou ele. E a senhorita carece de socorro, não carece? Careço sim, e busco quanto um filantropo me pode dar, arranjando-me trabalho conveniente e de paga suficiente para as coisas mais indispensáveis da vida. Não sei se sou um verdadeiro filantropo. Em todo caso, estou disposto a ajudá-la o mais que puder. Diga-me, pois, a que trabalho está acostumada? O que sabe? Tinha acabado o chá e sentia-me tão reconciliada que já podia medir forças com meu jovem protetor. Senhor Rivers, comecei virando-me para ele e correspondendo a seu olhar aberto e livre de desconfiança. O senhor e a senhorita, suas irmãs, me prestaram um grande serviço, o maior que um homem pode prestar a seu semelhante. Por sua nobre hospitalidade, salvaram-me da morte. Este benefício me impõe o dever de ilimitada gratidão e lhes dá um certo direito à minha confidência. Por isso, vou contar-lhes a minha história quanto posso, sem comprometer a paz de minha alma, minha segurança moral e física e a de outros. Sou órfã. Meus pais morreram antes de eu os conhecer. Fui criada como uma dependente e educada em um instituto de caridade. Até lhes digo que passei 6 anos como discípula e 2 como mestra no asilo de Lowood, distrito de... O Sr. Rivers terá ouvido falar do estabelecimento? O reverendíssimo Roberto Brocklehurst é o tesoureiro. Tenho ouvido falar no Sr. Brocklehurst e já vi o colégio. Deixei Lowood faz quase 1 ano para ser governante em uma família. Era muito feliz. 4 dias, porém, antes de vir cá, fui obrigada a abandonar o emprego. A razão de minha despedida não devo nem posso explicar, por ser inútil e perigoso fazê-lo. Só quero dizer que me não mancha culpa alguma. Estou na miséria e ficarei nela por algum tempo, porque a catástrofe que me expulsou da casa onde achara o paraíso foi de uma natureza estranha e horrível. Como rapidez e segredo eram absolutamente necessários, tive que deixar tudo, afora um pequeno embrulho, e este esqueci-o no carro que me trouxe à Cruz Branca. 2 noites passei ao relento, só 2 vezes provei comida, e foi quando, reduzida pela fome, esgotamento e desespero, quase aos últimos arrancos, que o Sr. Rivers impediu que definhasse ao pé de sua porta e me abrigou debaixo do seu teto. Sei tudo que as boas irmãs têm feito por mim, pois não estava sem sentidos durante o torpor aparente, e devo a compaixão espontânea e genuína delas, tanto quanto a caridade evangélica do Senhor. — Mano, não a obrigue a falar mais, pediu Diana quando parei. — Evidentemente, ainda não pode com o esforço. Venha ao sofá e sente-se aqui, senhorita Elliot. Levei um sobressalto ao ouvir meu pseudônimo pela primeira vez, pois tinha me esquecido dele. A circunstância não escapou ao Sr. Rivers. Disse que seu nome é Joana Elliot. Disse. Acho conveniente chamar-me assim por enquanto. Na verdade, não é meu nome, e a mim mesma causa estranheza ouvi-lo. E seu nome verdadeiro não o quer revelar? Não. Receio, sobretudo, ser descoberta, e por isso evito tudo quanto me possa atrair. E tem toda a razão, não duvido, apoiou Diana. Ora, João, deixe-a em paz, afinal. Mas o senhor João, depois de refletir alguns momentos, recomeçou com a mesma calma e perspicácia que dantes. Entendo que a senhorita deseja dispensar o quanto antes a compaixão de minhas irmãs e ainda mais a minha caridade. Percebo a diferença que faz e não lhe tomo a mal. Perfeitamente. Procure-me trabalho ou ensine-me como buscá-lo. Eis tudo o que lhe peço. Mas até então permita-me ficar aqui. Tenho medo de experimentar mais uma vez os horrores da extrema miséria. Sim, deve ficar conosco. Concordou Diana, pondo sua mão branca sobre a minha cabeça. Sim, deve. Repetiu Maria em tom de instintiva sinceridade. A senhorita já vê que minhas irmãs sentem prazer em conservá-la como sentiriam em agasalhar um pássaro faminto. Eu, pelo contrário, inclino-me mais para arrumar de sorte que se possa manter a si mesma. Entretanto, como meu raio de influência e meus recursos são muito limitados, não lhe posso prometer grande coisa. E se a senhorita Elliot está disposta a desprezar um emprego humilde, terá que buscar socorro mais poderoso. Ora, João, ela já se ofereceu para qualquer serviço decente, defendeu a fervorosa Diana. E mesmo do fato dela ter que aguentar gente tão ríspida como o senhor, pode-se ver que não tem escolha de protetores. Serei costureira, criada de casa, criada de quarto, aia, se não houver emprego melhor. Muito bem, disse o senhor João friamente. Se tal for sua disposição habitual, prometo ajudá-la. Apenas tenha vagar e oportunidade. Tornou a pegar no livro que o ocupara antes do chá. Retirei-me pouco depois, porque tinha falado e ficado fora da cama, talvez mais do que era bom em minhas circunstâncias. Fim da sessão 29.